Bom, começando com essa, né, espécie de entrevista tão simpática de vocês e do projeto Nuke, que eu vivo muito junto pelas licitações, pelas compras, né, que se faz. Eu gosto imensamente de plantas, adoro. Desde pequena sempre cultivei plantas no jardim, no meu jardim, na minha casa. Sempre nós tivemos casas grandes e com jardins. Depois de casada, eu fui para em casa forte e meu jardim era imenso, imenso assim de flores. Tinha épocas que ele ficava completamente florido. E o tempo que meu marido serviu no exército, na guerra, ele era médico e foi convocado, nós tínhamos uma ordenança e, como eu não dava serviço em casa assim, porque eu não gostava, achava assim, um pouco de exploração, e ele tinha que ficar lá o dia todo. Então ele começou a me perseguir para fazer uma horta e fez, plantou. Nós comíamos muitas vezes cenoura e coentro, pimentão, quiabo, maxixe, alface, couve, todas as plantas em casa, né? Tiradas em casa na horta que era feita no quintal atrás, muito bem cuidada, porque ele gostava, eu também gostava. Nesse tempo eu não trabalhava, comecei a trabalhar depois de viúva. E então nós tínhamos assim verduras bem fresquinhas, e ia temperar a comida, ia no jardim, tirava cebolinha, tirava coentro, tomate. Foi uma época muito gostosa assim de comida de planta, porque hoje mesmo você compra verdura num bom preço, como eu faço para facilitar a minha vida, mas as verduras não são tão frescas como da feira e não são tão frescas como apanhada no quintal, né? Tanto que eu sempre digo, se eu voltasse a morar numa casa, eu teria essas plantinhas só para ter o prazer de comer uma planta bem, uma verdura assim bem novinha. Agora, as plantas ornamentais também eu acho que enfeitam muito, embelezam, distraem. E psicamente eu acho que é um descanso. Eu mesmo, às vezes, às 11 horas da noite, eu estou na minha varanda do meu apartamento, cuidando das minhas plantas, avencas, begônias, imbés, que eu gosto muito, tanto dentro de casa como fora. Tanto as pessoas que vão lá em casa dizem assim: você está com um jardim, porque eu tenho junquilho, tenho pimentinha de salão, tenho imbés assim subindo na parede, e tenho plantas assim mesmo que são removidas dentro de casa e para a varanda de noite. Minha empregada diz: é um trabalho, dona Zé. Toda noite tem essas plantas, bota na varanda para levar um sereninho, de manhã aguar, de manhã bota para dentro, de noite bota para fora. Mas é um trabalho, eu acho que compensa, porque eu mesmo gosto de passar sábado e domingo me dedicar assim, uma horinha, duas, e ela ri muito porque eu converso com as plantas e que as plantas me conhecem. Quando eu chego e digo: ah, hoje mamãe não veio falar com vocês, por isso vocês estão tão tristes. Então, vê que eu não acredito que planta ouça a senhora falar. Eu digo: oh, você não vê como minhas plantas são bonitas? Eu converso com ela. Mas eu trato, né? Você remexe a terra, bota o adubo, bota água de acordo com a necessidade, e as plantas vão naturalmente florescendo e ficando mais verdes, mais vivas. Agora, eu adoraria, sabe, ter uma granja ou uma fazenda. Sempre foi meu sonho. Mas, infelizmente, não pôde ser realizado, porque eu vim muito moça. Eu acho que mesmo plantar frutas, eu tenho um cajueiro na minha casa, que hoje mora minha filha, foi a primeira planta quando nós construímos a casa, e tivemos o prazer mesmo de colocar, né? Foi esse cajueiro. Esse cajueiro já caiu 3 vezes, mas é uma árvore linda, enorme, cobre toda a frente da minha casa. E dá uns cajus deliciosos, doces mesmo, mas dá bastante de tirar panelas e mais panelas. Não dá um prazer enorme você ter. Isso, goiabeira também tem na minha casa. Mas como era muito grande, eu fiquei sozinha, as filhas casaram, eu estou nesse apartamento. Mas acho que o povo não é bem consciente do valor das plantas, das fruteiras, principalmente, porque, inclusive, você vê no interior, muita gente tem um sítiozinho, né? Eu tiro mesmo por minhas empregadas que moram no interior, elas sempre dizem: mamãe tira a batata, tira a macaxeira, tudo da terra. Mas não há uma consciência assim, geral de todo mundo de plantar até fortinho, né? Porque se tivesse, até a vida para eles seria um pouco mais fácil, tivesse uma horta. Mesmo aqui na cidade, quem mora em subúrbio, tudo que tem um quintalzinho, eles sempre gostam de plantar melão, avenca. Mas eu gosto imensamente de plantar. Então eu vou para João Pessoa, só olhando assim a estrada, os canaviais, me distraem, né? Aquela época que as canas estão tão lindas e que as fruteiras estão assim, botando, né? A tempo de caju, que tem muito cajueiro na estrada, é uma coisa linda. Mas, não sei, eu adoro aqui o Nordeste com as suas plantas e com as suas frutas, suas fruteiras. Eu dou um valor imenso às nossas frutas. Eu não troco uma goiaba por uma pera, um caju por uma maçã, de maneira nenhuma. A única fruta estrangeira mesmo que eu gosto e me delicio é cereja, mas que raramente chega aqui. As outras eu como, mas não dou o valor que dou às minhas, não, a pinha. Não sei. Agora, eu tenho a impressão, esse governo, por exemplo, o que virá, né? Deveria dar muito mais interesse e atenção à agricultura, não é? Porque nós estamos precisando de plantas para comer. O mundo vai ter uma crise muito grande. No futuro é previsto, primeiro para o ano 2000, né? E nós que formos vivos, teremos que nos socorrer do mar, inclusive das plantas do mar, algas marinhas, sargaços e tudo que existe no fundo do mar que vai ser explorado. Pelo menos há poucos dias eu li um artigo sobre isso, que se todos os países não tiverem assim um cuidado especial com a pecuária, com a agricultura, nós vamos ter falta de alimentos no ano 2000, que a população cresce, por mais que se planeje a família, a população está crescendo enormemente, a fome está chegando, porque eu acho que a produção não é o bastante, porque você veja mesmo aqui no Brasil, você comprar uma cebola por 36 cruzeiros o quilo, quando nós temos de botar fora, como mudamos o ano passado. Quer dizer, deve ser uma falta de planejamento e de local ou de um modo qualquer de conservação da cebola, né? A batata mesmo, que dá muito bem aqui no Nordeste, na Paraíba mesmo, a batata dá muito bem em Campina Grande, é conhecido. Mas chega um preço elevadíssimo. Arroz, feijão, quer dizer, feijão é uma planta que nasce à vontade. Quer dizer, se tivesse um incentivo maior do governo, talvez não chegasse ao preço que está hoje, né? E que chega no período que não é de safra, chega a um preço tão elevado que não sei mesmo como é que uma pessoa que vive de salário mínimo pode comer, né? Mas você não está perguntando nada, eu estou só falando. A senhora falou que gostaria de comprar uma fazenda, de ter uma fazenda. Se a senhora tivesse uma fazenda, como a senhora arrumaria a vegetação? Aí você teria que conversar com um técnico, né? Um técnico em agricultura que me informasse o que seria melhor naquela terra, né? Se laranjais, bananeiras, né? Frutas que desse cajus, mangas, nossas frutas daqui tropicais, e também criação de gado, né? De gado, de porco, de cabrito, cabra. Pelo menos para tirar também proveito, né? Porque eu gosto muito de sítio, nunca tive, mas adoro quando eu vou assim, uma fazenda ou um sítio, eu gosto muito de granja. Então, acho que para fazer uma plantação racional, deveria ser com um técnico, porque finalmente você pode gostar de planta, mas você não sabe como vai plantar, o que vai plantar, o que aquela zona vai dar melhor, o que dá mais rápido para seu proveito, mesmo que não seja um proveito financeiro, mas um proveito para você usar, né? Frutas para você comer, para dar, né? Para a família, para amigos. Aí acho que precisaria de um técnico. Mas se a senhora não se obedecer à sua vontade? Ah, se eu fosse obedecer à minha vontade, eu plantaria as frutas que eu gosto e na frente teria um grande jardim, com acentos, com begônias, com roseiras, teria um orquidário, teria muitas qualidades de planta, assim, ornamentais. E muitas de frutas, fruteiras e verduras. Muito bem. Seria, acho que, mais agradável para mim olhar o meu jardim e me servir das refeições de frutas e verduras apanhadas na minha granja ou na minha fazenda. Seria muito agradável. A maioria das coisas da minha vida nós temos as plantas medicinais, né? Hoje, com os remédios assim fabricados, já não se usa muito, mas eu, em pequena, eu me lembro que para qualquer doencinha, por exemplo, se nós estávamos com a cólica intestinal, a mamãe fazia imediatamente um chá de cidreira, né? Era assim. Joá, não sei para quê, e jaracatiá, traverne. Isso eu me lembro em casa, que nós moramos muito tempo em Jipió, era um sítio grande com um chalé também assim, meio antigo, tinha muitas fruteiras e muitas plantas. Mas mamãe dava muito chá de arruda para cólica e manjericão. Nós tomávamos muito. Eu não sou hoje, não sei, porque minha família tem muito médico, eu não sou adepta de chá. A não ser chá preto ou mate, assim, por prazer, substituindo o café. Mas na minha família, eu pequena, me lembro muito de tomar muito chá, muito, até mais frutos, plantas assim, medicinais compradas, folha de pimenta para tumor. De perto, por um, né? Mamãe botar muito com azeite doce, tem quentinho. Isso nós usamos muito. Quando eu era pequena, foi muito usado na minha família. Agora, hoje, como tenho filha médica, e genro médico, irmão médico, marido médico, tudo isso, abolimos e que essas plantas todas são usadas em remédios, já se encontra no remédio, né? E aquele chá caseiro já não é hábito nas famílias, quer dizer. A minha família mesmo, minhas filhas e meus netos, que nunca tomaram chá de uma planta medicinal. Nunca. E eu tomei muito. Agora mesmo eu estou com o Joá. Eu estou com um genro, ou um neto que está com a queda de cabelo, que é uma doença chamada alopecia. E ele está fazendo tratamento médico, um corticoide. Mas me ensino muito de lavar o cabelo com o Joá. E eu estou com o Joá novinho fazendo chá, coando e dando, lavando a cabeça dele com shampoo. Só que faz muita espuma e tudo. E lá em casa nós usamos muito quando éramos pequenas, como shampoo para casca. Não era tão usual. O shampoo era sabão de coco, sabonete. E mamãe fazia muito Joá. Mas eu não sou muito adepta de chá, né? Por isso. Porque saiu mesmo da nossa rotina, né? Casamento e médico, que é pastor, esse negócio de chá. É mais um remédio de farmácia, né? Porque nem aquele remédio formulado hoje, poucas farmácias fazem, né? Nós compramos um remédio feito. Embora eu acho que as plantas, todas as plantas devem ter essas usadas e não venenosas, devem ter uma especialidade assim para alguns doentes, receber mesmo os índios. O que é que eles tomam? Tomam planta, né? Sabe, raízes e tudo isso, né? Agora, os civilizados já afastaram, né? A senhora falou que logo ficava com o jardim grande. A senhora conseguiu dizer quantas a senhora tinha? Aí eu tinha plantas muito bonitas, mais ornamentadas e floridas, que é o que eu gostava. Eu tinha um canteiro enorme, redondo, de miolos, que o caso de estar completamente azul. Era uma coisa maravilhosa. Aí, agora, dos lados, A volta desse canteiro redondo, eu tinha muitas outras plantas. Assim, que foi esse, né? Nessa época de floração. Tinha muito buquezinho de diversas cores. Tinha vermelha, tinha brilho, tinha branca, tinha lilás. Tinha aquele jardim roxo que chama jardim de viúva. Tinha uma planta também que é muito bonita, que chama papinho de anjo, que dá aqueles cachos pequenos. Tinha uma trepadeira cor-de-rosa que dá um cacho novo. Tinha a rosinha de Santa Teresa, sabe qual é? Aquela branca, você deve conhecer, branca bem rosada, que dá uns cachos muito grandes. Eu tive um cacho uma vez com 60 rosinhas. Desse tamanho era uma coisa linda. Agora o oitão era só para cor. Minha casa era simples. Eu era recém-casada e as minhas filhas nasceram lá as três. Mas era uma casa pequena, assim, 3 quartos, um terraço pequeno. Mas o quintal era grande. Então, do lado tinha papoulas, muitos papoulas, sabe? E o oitão todinho de plantas, assim. Porque vive subindo. Tive baunilha. Baunilha dá uma cor muito bonita, não sei se você já viu. A baunilha parece com. A folha parece de orquídea, mas ela prende assim na parede, como em pé. E dá uma flor como de alguma orquídea, assim, branca, com lilás. É muito bonito, tem um pé de baunilha que subia no meu terraço. Tive muita venca, muita bicônia, terraço todinho ali. A venca de bicônia penduradas, muito de capa. Era uma época que se usava mais flores do que plantas dentro de casa. Então, eu sempre tinha flores para estar dentro de casa, né? E a época que eu plantava assim, Benedito, né? Eu tirava também Benedito, porque essas plantas menores de flores tem que estar sempre renovada, né? Às vezes eu renovava tudo de Benedito, estava tudo de Benedito. Agora o canteiro dos meus ossos nunca saiu. Era um canteiro redondo, foi aliás a mulher do primeiro reitor da universidade, que ela estava muito comigo e tinha muito. Quando eu me casei, ela me deu os pés e aumentava. Então, uma coisa linda. Hoje, infelizmente, não tem mais. Não tinha nem grama, era somente flor e plantas assim, ornamentais. Fora as flores que a senhora falou, que outros livros? Ah, não, se eu pensar e me lembrar, eles já têm. Flox, eu não sei se você conhece Flox. Cravo de defunto, que é um nome tão triste, mas que é muito bonito, né? A variedade de orquídea imensa, orquídea coral, que é uma linda também, que é muito. Assim, não é plantada, pode ser plantada no chão, colocada junto de uma estaca ou de um sachinho, que hoje se usa muito sachinho, né? Quando era mansinha, era mais uma estaca, um caibo, assim, ela prende ali, e dá aqueles cachos empinados, aparece muito orquídea coral. Bastão do imperador. Borboleta, você conhece borboleta? É uma flor que dá muito na água, né? Assim, perto de torneira. E é uma flor que me dá sempre uma recordação imensa, porque mamãe adorava. Toda vez que ela passava, sempre, toda casa nossa tinha que ter borboleta. Ela passava e tirava uma borboleta que estava assim, vestida no grampo do cabelo. E toda vez que eu vejo, faz a mesma coisa. Na minha casa não tem, não, mas a do meu irmão tem. Minha casa não é mais minha casa, que mora minha filha, mas. Já teve, agora não tem mais. Tem Benedito, Rosa, eu gosto muito de rosa. Orquídea, jardim, qualquer jardim, jardim imperial, aquele vermelho de buquê, que é muito bonito. As bigônias, as flores das bigônias também são muito bonitas. Glossinis. Glossinis tem pouca, eu não sei. Que quase não tem sol, nem garanhuns. Violeta. Você tem a violeta roxa, tem a branca, né? Eu tive muito da roxa também. Tem a branca que faz como grama, né? Na minha casa faz muito. Como grama. As plantas estão em qualquer lugar Não, ou. a planta tem que ter um lugar adequado, né? Porque, por exemplo, a planta que você tem em apartamento não é a mesma que você pode ter em jardim. Ela pode dar em jardim, mas pode não dar em apartamento, né? Você tá mesmo, por exemplo, eu tenho muita planta dentro d'água, mas Mas eu vou experimentando e vejo que não dá, elas vão perdendo. Tem uma feita um coqueiro, que eu não sei o nome dela, é verde, não dá flores. Tem aqui, ah, que cheguei. Essa planta, que é muito bonita, é feita um coqueirinho, ele tem muito jardim aqui. Ela fica linda dentro d'água, mas com o passar dos dias ela vai perdendo. Cada dia é uma folhinha. Você vai vendo uma folhinha caindo. Aquela folha bem comprida, mas vai ficando amarelada e cai. Agora, imbé dá dentro d'água muito bem, como dá na terra. É uma planta. Tem aquele senhorão, comigo ninguém pode, que tem diversas qualidades e que é muito ornamental. Aquele dá muito bem, tanto em água como na terra. Agora, roseira não dá. Eu tenho uma rosinha pequena, tipo mesquita, que chegou lá em casa linda, com muitos cachos. Mas agora, quando dá, não dá um cacho, dá uma rosa perdida, não dá um cacho grande, como eu recebi, três, quatro cachos. Não deu mais, porque tem em casa, em apartamento, apesar de eu estar no sol, na varanda, ela não dá mais tão bonita. A venda você tem mesmo escolher, dá muito na terra, mas tem que ser um lugar sombreado. Quer dizer, você tem que estar com experiência ou então com um jardineiro muito bom, quando fizer o jardim, para saber o que é que planta na sombra, o que planta no sol. Rosa gosta em geral do sol. No inverno elas ficam feias. Não sei, tão bonitas como no verão. Você espera que alguma planta que se transforme à noite? Ah, eu tive uma, não é se transformar, a minha era uma trepadeira. Você via todo fechado, era só o botão. Ele, quando dá 6 horas, ela abria. Ficava toda alva, linda, desse tamanho. Depois, no dia seguinte, você olhava, estava o botão fechado, saía, não abria mais, já eram outros que abriam, né? Essa aí eu consegui. Tem outra que chama entrada de baile. Essa também é muito bonita, é uma flor, parece leve, assim, parece feita de musselina. Ela abre de noite. Eu tive pedra, tem cada porte. Tem cada porte é o lugar ideal de planta, de jardim. Essa eu tive, era muito bonita, mas não deu muito regularmente lá em casa, não. Mas quando dava, era uma coisa maravilhosa. Dá na ponta da folha. As folhas são meio duras, como cactos. Mas caem assim. Mas as penduras dela é grossa, como de cacto. Mas sabe aquelas coisas? Não, não, não, caindo assim. Vai bem na ponta, sai da folha. Essa é muito bonita. Mas assim, de modificar, eu conheço de abrir. Agora aqui de noite, modifico para mim fechar. Também tem aquelas que fecham, né? Eu mesmo tenho uma que eu comprei na exposição que eu vi no museu. Acho que foi esse ano ainda, no Museu do Estado, na exposição de plantas, eu comprei uma que de dia é bem aberta. De noite as folhas ficam todas para cima, bem verticais. Agora de manhã está toda aberta. Tanto que no primeiro dia, a minha empregada disse, mas é que sua planta fica muito feia. Eu disse, por quê? Porque ontem ela estava tão verdinha de noite e agora está toda assim. Eu digo, não, ela deve de noite ter alguma coisa para subir. De noite ela é bem reta. Ela tem a modificação do estado dela mesmo, né? De ficar bem assim e depois ficar bem trocada. Não, eu não cultivei cacto, não. Primeiro porque eu apesar de achar muito bonito e vivo namorando. A coleção que sempre está ali perto da mesa, tem sempre uma pessoa vendendo os cactos, os cactinhos, já floridos e tudo isso. Mas os cactos, você precisa ter muito sol. E quando eu morava na minha casa, minhas filhas eram menores. Eu tinha muito sobrinho que iam muito lá. E eu tinha medo, porque em geral eles têm espinho, né? E o espinho de cactos, quando entra, é difícil tirar aí, aquele cheiroso menino. Eu tive uma ou duas qualidades, mas não cultivei mesmo, como cultivei aventa, como cultivei begônia. Eu tive muitas qualidades de begônia, tive muitas de aqueia, orquídea, mas não era assim como colecionadora, era mais como amadora, e de ver, eu vi uma planta bonita, gostava, comprava, e ficava observando e cuidando, mas não era assim como colecionadora, né? Agora adoro ver quem tem jardim bonito, quem tem coleção. Quais os tipos de coisas de orquídeas que Ah, mas eu não sei o nome técnico mesmo, portanto, eu não sei não. Eu sei as pelas cores, tem um que chama no rato, como é orelha de burro, que eu tiro muito, orelha de burro, tive aquela comum, roxa, tive uma branca, toda branca, que era muito, muito rara, foi uma pessoa até que me trouxe do Amazonas, mas assim o nome científico e botânico não. Porque meu tempo não dá para estudar planta. Não. Meu tempo nunca deu, porque até eu começar a trabalhar, eu tinha 3 filhas e costurava para elas, tudo, fazia toda a roupa das meninas, invitava. E não dava, assim, só era botar o tempo mesmo invitava, assim, com o divã do que tinha, né? Tinha jardineiro também que vinha 2 vezes por mês. E eu ajudava assim, olhar se estava, olhar se não estava, e cortar as artes, mas assim, para estudo de botânica mesmo, nunca fiz, não. Inclusive porque o interesse meu era mais ornamental do que mesmo assim, científico, né? Porque às vezes a pessoa gosta, eu tenho, por exemplo, um neto que sabe tudo sobre bicho. Ele até discute as qualidades de baleia. A professora já disse que foi dar uma aula a ele e ele disse, não, sobre bichos e aqueles bichos da pedra, da antiga, e ele deu aula. Falou tanto que sabia mais de bicho do que ela. Então, mas ele gosta mesmo, ele se distrai com todo isso, todo bicho. Agora, eu gosto de plantas, hoje mesmo saem essas revistas. Nós temos essas revistas, e Cláudia sai muito como cultivar a planta, aí eu leio. Porque são plantas de apartamentos, como se usar a época, essa coisa assim. Mas sem me importar com a minúcia do nome, porque não sou estudiosa de planta, sou amante de planta. A senhora falou em época. Quais são as plantas assim da concorrência? Bom, de época mesmo, eu falei verão, inverno, porque é a planta que eu tenho mesmo, assim, a prática de ter sido no meu jardim. E saber que no verão as rosas ficam mais bonitas, e no inverno elas ficam mais tristes, dão muito menos do que no verão. E a orquídea tem aquela época, né? Pelo menos a orquídea, a roxa que é mais normal, é época de verão, né? Outubro, novembro, dezembro, tá a época de orquídeas. Essa coral que eu falei que dá em arte, essa daí dá muito, tanto que em pinados eu estou cansada de comprar. Mas assim, especialmente bigônia tem uma época boa, tem uma época ruim, mas eu não cheguei à conclusão se é no verão ou se é no inverno, porque a minha bigônia, que era linda, de apartamento, agora está meio triste. Eu não sei por quê. Se é já o vaso que está pequeno, porque a planta tem muito isso. Você bota num vaso e às vezes ela se desenvolve tanto, né, na raiz. E o vaso fica pequeno e elas vão perdendo as cores e não sabem. Só quando tira, replanta para um vaso maior é que vê que o motivo era esse. Eu quero fazer isso com o pé de bigônia que eu tenho, que era lindo, era uma coisa maravilhosa. E agora ele está todo tristinho. Mas deve ser o vaso que está pequeno. Existem certas plantas que têm mais vigor na água. Existem rios com plantas lindas. Você Não, poderia falar um pouco? as que tem mais vigor na água. Eu não conheço, não, uma que tenha mais vigor na água, porque as minhas plantas são as plantas mais ou menos comuns. Imbé dá muito bem na água, mas também eu tenho imbé plantado muito bonito. Tenho 2 pés de imbé plantados que são muito bonitos. Agora, os dentro d'água também são bonitos, mas não são tão bonitos como os plantados, os dentro d'água. Porque, em geral, não sei o que é que acontece, dizem. De pessoas entendidas e que também tem plantas em casa, talvez seja porque eu misture. Eu tenho, por exemplo, um vaso assim de acrílico, tem comigo ninguém pode, tem imbé, duas qualidades de imbé, tem um tipo de diorama que dá na água, que é verde com as coisinhas brancas, mas não é comigo ninguém pode. Tem outra planta verde e branca, E uma pessoa, amiga minha, que também cultiva planta dentro d'água, me disse que talvez seja mistura. Se eu botasse só em pé, ficaria talvez tão viçoso como está o meu, os dois meus, eu acho. Eu não sei se a mistura não dá certo, se deveria ser uma qualidade só de planta, né? Isso eu não experimentei ainda, não. Os alunos dizem que existem determinadas plantas que aguentam com o homem. É, a Vitória Regia serve de berço, né, para aquele pessoal da beira do rio que tem criança, que aquela folha pode ali, é uma flor linda, né, porque ele já teve muito em cada ponto, porque ele já vinha e tem a Vitória Regia do Amazonas lá, em cada ponto tinha uma outra, que não é a Vitória Regia, porque a Vitória Regia é aquela folha imensa, de ter uma beirada assim, tanto por isso que servia de berço para eu ter nascido, porque é uma folha assim que suporta peso, né? E a outra não, a outra era vinha de dentro d'água, mas dava, não era mesmo como crisantemo, porque as pétalas são maiores e mais, em vez de serem assim, arredondadas, mais compridas. Eu tinha um amigo que é compadre meu e que era vigia daquele jardim. E às vezes ele me levava uma flor dessa. Bastão imperador, você conhece Bastão imperador? Que dá muito perto d'água, tinha muito em cada corpo que ele tem. Então, assim, na época, quando o palácio da festa, jardim, mandava buscar, cortar Bastão imperador lá em cada corpo. É uma planta linda. Quando eu você conhece? Não? É, as pétalas parecem assim, de cera. Eles são cor-de-rosa mais claro e cor-de-rosa mais escura, de acordo com como a hortênsia, que dá cor-de-rosa, dá azul, né? De acordo com a terra, com o adubo, eles são cor-de-rosa clara e cor-de-rosa mais escura. Mas assim, bem dura, parece um bastão. Então, um bastão imperador, porque parece mesmo um bastão. Ela é bem comprida, dura, e em cima aquela cor, com as pétalas assim, meio parecendo de cera, de plástico. É lindo, então o botão é uma coisa maravilhosa. Quando ela abre completamente, não é tão bonita, não, porque o centro fica assim muito escuro, não fica tão bonita como o botão é lindo. E plantas silvestres, a senhora conhece? Não me quer, quem me quer, todo mundo conhece, né? Margarida, que eu adoro também, acho linda, e aqui mesmo perto tem. Uma plantação de margarida, que as margaridas duram. Eu já recebi uma vez, uma colega aqui da universidade foi me visitar e levou um buquê de margarida, passou uma semana. E quando a gente compra no mercadinho, qualquer coisa assim, um planta dessa, margarida no dia seguinte já está tudo estragado. Os talos estão apodrecidos, parece que demora, né, dá para vender. Eu conheço aquela xanana que eu acho tão bonitinha. Qualquer dia desse eu vou levar um pé daqui. Por aqui tem muito. Para botar num. Conhece a xanana? Conhece, é branca. Com o meu. Assim, as pétalas tem bem perto do centro. São arroxitadas, meio escuras. Tem muito ali pelo mato. Eu acho tão bonitinha a xanana. Acho linda. Agora, eu nunca levei a casa Boa Noite, que dá muito aquela roxa branca. Tem roxa branca. Dá, tem muito, tinha muito boa viagem aqui da gente. Tem muita planta assim, né? Tem essa aqui. Tem até um pé na minha reitoria, uma cor de rosa. Feito uma pluminha. Essa tem uma que fazia um cambará. É amarela com vermelha. E agora apareceu cor-de-rosa, quer dizer, há uns anos apareceu essa cor-de-rosa, que é muito bonita. Eu tive muito ela também. Mas parece que ela dá uma alergia muito grande. Minhas filhas são muito alérgicas. E ela dá um pólen. Eu tive um vizinho que nunca teve doença, teve uma hemorroide. O médico foi visitá-lo e olhou minha casa e disse: deve ser aquela planta. Aí, que tem um pólen enorme. Aí a vizinha me pediu para eu tirar. Tirei com muita pena, porque ela ficava completamente coberta. Mas a amarela dá muito no mato. assim, tem, da Vanessa. Como essa roxinha que tem ali no seu tom? Assim, bem rasteira. Existem árvores assim maiores que eu não vi também. A Trabalhã, a Cássia, Trabalhã, a Cássia, o IP, né? Aquela que se chama Quaresma, tem muitos Teresópolis, que fica completamente roxa, é uma coisa linda. E as acácias são maravilhosas, né? Trabalhando muito bonito. Eu acho que toda a árvore é ornamento. Tem as floridas e já não aguenta mais. Né? Se você vê uma mangueira florida, essa mangueira mesmo será linda. Com essa chuva da semana passada, a floração quase toda caiu. Mas se você vê uma mangueira florida, é uma coisa maravilhosa. Mas as flores e árvores são lindas. Eu adoro acácia, tem muito tipo de acácia, né? Aqui mesmo, a prefeitura me disse que tem uma que fica linda, já está uma florindo, mas não é acácia não, é só uma flor amarela, assim, tá? Tem algumas. Mas ela disse que tem uma época que fica completamente amarela. E o outro pé, no meio tem um flamboyant, no outro pé tem outra que ela disse que é roxa, também tem uma época que fica completamente roxa. Mas a clareira é linda, e o pé também. Jacarandá também dizem que dá uma flor linda. Agora eu nunca vi a flor de jacarandá. Mas dizem que é muito bonita assim. No coral, normalmente se plantam essas coisas que são diferentes na beira-mar. O que é que mais dá na beira-mar? Na beira-mar, acho que atualmente dá tudo. Porque eu tenho visto casas na beira-mar com toda a coleção de plantas que você quiser imaginar. Eu acho que é muita questão de adulto. Porque quando eu era menina que ia boa viagem, só tinha boa noite, que é essa florzinha roxa e branca, muito silvestre, muito do mar. Mas hoje nas casas que você vai, tem grama, até aquela grama de florzinha amarela, que é muito ornamental mesmo, aquele tapete maravilhoso. Ou verde com aquela florzinha bem miudinha amarela. Até isso dá 11 horas da vontade. Agora, o que eu sabia que era coqueiro, toda aquela planta de praia tinha que ter coqueiro e boa noite. Fazia jardim geral com boa noite. Hoje eu vejo todas, eu não sei se você tenha lido alguma coisa sobre planta que tenha no litoral alguma coisa específica. A senhora já viajou em Londres? Só até Paraíba. Como é que a senhora vê a paisagem de acordo com as plantas? A Paraíba é muito verde. A Paraíba tem muito verde. Pelo menos a cidade, uma pessoa, tem muito verde. E tem plantas muito bonitas. E eu acho a paisagem da Paraíba, olhando o lado verde, tem muito. Talvez uma pessoa que é uma cidade menor do que o Recife, talvez, assim, pela primeira impressão, tenha mais verde do que aqui. O nosso verde está acabando, né? Agora, Campina Grande é muito mais seco, a arborização não é nunca igual a de João Pessoa, mas os jardins, em geral, são bonitos, tem muita planta em Campina Grande. Campina Grande eu conheço bem João Pessoa, que é uma filha lá. Agora, para o norte, eu nunca fui nunca, para o sul. Rio, Brasília e São Paulo. Só. Não, Santa Catarina. As plantas do sul são iguais às plantas do norte. Não, eu acho as plantas lá mais viçosas e a variedade de flores, você entra na floricultura ou no mercado de flores, você fica encantada com a variedade de cores, a beleza das rosas. Elas são muito mais bonitas, talvez o frio, o clima mesmo influa, né? Deve ter uma influência muito grande, porque a quantidade de amor perfeito, a quantidade de rosas, a quantidade de crisantemos que você vê, de vicunhas, de vasos com plantas floridas, é imensa. É uma coisa maravilhosa. Você pode mudar, e lá se usa muito você mudar. Você compra uma planta florida, 10 vasos, daqui a 2 meses aqueles vasos já estão feios. Você põe no jardim, compra mais 10, está sempre os lugares que você quiser, estão sempre bem floridos. Eu não sei, eu me encanto muito com as flores do sul, no Rio de São Paulo. Eu fico encantada de ir numa casa de flores ou no mercado. Inclusive, tinha, por exemplo, em São Paulo, eu passei assim, mais tempo em São Paulo, porque tinha irmão e passei uma vez 6 meses com meu marido, passei outras vezes com minha filha, que mora em São Paulo 3 anos. E eu até pela rua passava, na casa dela, passava uma moça, uma senhora, empurrando um carrinho de mão grande, todo cheio de flores, vendendo nas roupas. Quer dizer, uma coisa que com o clima daqui você não pode fazer. Se você passar com um carro de mão vendendo flores, quando chegar na primeira casa, as flores já são murchas. Mas o clima de São Paulo pede isso, né? E tem também uma coisa. Você anda 2, 3 quarteirões e encontra uma casa de flores. Anda 2, 3 quarteirões e encontra uma casa de flores. Vai na Ceasa, é uma coisa, a variedade maior que você puder imaginar de flores. Encontra. Eu poderia falar um pouco agora sobre as plantas agrícolas? Quais as canas? Ah, bom, canavial, eu já lhe disse que sou encantada com canavial, né? E não vejo muito, porque eu não tenho usina, mas vejo só na passagem da estrada e sou muito encantada com canavial. Agora, quais são as outras? Frutíferas também, porque eu fiz a exploração bem de plantas. Aqui, no norte, no nordeste é mais cana, né? Algodão, o cajueiro, o cafezal é lindo. Eu tive uma fazenda de café em São Paulo, que era a coisa mais linda do mundo. Estava vendo na época de colheita, estava uma coisa linda, principalmente em São Paulo. Eu achei uma maravilha. Agora, de algodão eu vi, não vi uma plantação de algodão assim enorme para encantar, não. Embora o pé, já vi assim pés soltos, né? Variados, muito bonitos. Então, arroz eu nunca vi. Tenho vontade de ver um arrozal. Agora, nunca vi. Vi café, fazenda de café eu vi. De cana, algodão assim espaçado. Fruteiras, eu já vi muito assim, laranjais, que é uma coisa maravilhosa, né? Bananeiras também já vi. Eu nunca vi trigo, eu nunca vi, eu não sei. Ah, eu vi, maravilha foi de parreiras, mas isso foi na Alemanha. Na estrada, através do Reno, lá no Reno, plantado. Um campo de uvas, que era uma coisa. As parreiras não eram grandes, não. É assim. Mas uma maravilha. Só a folha, porque a folha da uva já é por ela bem bonita. Tem um cacho, né? Mas com os cachos, assim, é uma coisa linda. Isso eu vi agora, macieira, que eu procurei muito na Europa, não vi macieira. Fiquei muita vontade de ver. Pé de damasco, não vi. Vi de cereja, de ameixa. E os pezinhos de maçã e de pera pequenos, na Suíça. Muito pequenos. Um tipo diferente, nós não faríamos nunca isso. Era uma casa, tipo, suíço mesmo. Nós ficamos hospedados num festival de música, que minha filha ia e meu genro. E nós nos hospedamos nessa casa, eles puseram à disposição. E a família estava nas montanhas e o dono da casa ficou, né? Trabalhando de segunda a sexta. No sábado, bem cedo, ele ia para a montanha encontrar a família, a mulher e os filhos. Mas ele acordava com aquele clima ameno. Não estava frigidíssimo, não, que não foi no mês frio, foi setembro. Era um mês que convidava a ficar na cama. O homem acordava às 6 horas da manhã. E estava com uma plantação toda pequenas mudas de macieira, de pereiras, de damasco. Eu sei que estava tudo pequenininho. Olha, não tinha dias que ele estava água. No outro dia ele cobria com plástico. No outro dia ele cobria com a tela. com cuidado imenso. Agora colhi as ameixas, aquelas vésperas, que eles, as vésperas que eles chamam amarela, tipo ameixa, mas que corta assim. Ele colhia com o maior cuidado, com carinho, tomates maravilhosos. Mas diariamente, de 6 às 8, esse homem estava no pomar. Era uma casa muito boa, muito bem arranjada, muito bem mobiliada, e com um jardim na frente, com rosas maravilhosas, aqueles troncos grossos, com aquelas rosas bem bonitas, tipo mesmo da de São Paulo, ainda mais bonitas. Mas atrás era um pomar. Ele dizia assim: olha, eu não sei se lá no norte tem alguém, poucas e raras pessoas, numa condição financeira do homem, que tinha 2 carros novos, e pela casa não queria que tudo era muito bem cuidado, assim, levantar às 6 horas, ficar até 8 naquele pomar. Agora ele tirava aqueles tomates, enrolava um por um, para os que estavam meio inchados, enrolava um por um, jornal, arrumava numa caixa para levar no sábado, onde a senhora dele estava com os filhos. E deixava assim, no corredor tinha uma mesa bem grande, ele deixava os pratos assim para a gente, tomate, de ameixa, de vésperas, não sabe do que ele colhia, das frutas que ele colhia. Então eu já vi um cuidado especial com as flores, com as plantas e com as frutas da Europa que ele tinha. Agora, maçã, eu tinha muita vontade de ver, o pé, vi cerejas, mas não a cerejeira em flor, a cereja em casca também na Alemanha, já na hora de colher e ameixa. Agora, assim, no sul, eu tinha vontade de ver trigo, uma plantação de trigo, né, que pelo menos parece que é muito bonita por fotografias, televisão e tudo, quando aparece, eu tenho a impressão que o trigo deve ser muito bonito, como arroz. Arroz é aquele campo tão lindo porque a gente é planta, né? Eu tenho, bota assim um algodão, bota sementes do arroz com casca e fica tão bonitinho para enfeitar. Não dura muito não, mas fica bonitinho. Os arroz assim de barro cheio de arroz. Mas eu vi assim como de agricultura mesmo, plantas e muito poucas.